ξύλι χωνιεσύ. Ain't down. Oh, amor, logo nasceu dentro de mim, olhando o mar azul bem junto a ti. Feliz até sonhei, mas um ano se passou, só ilusão ficou. Chorei, as lágrimas caindo sobre a areia quente do verão. Vemos o amor, porque fui voltar aqui pra lembrar nosso amor.